Você não me quis quando eu tava no plantão. Agora eu tô grandão, agora eu tô grandão. Você não me quis quando eu tava sem cordão. Agora eu tô grandão, agora eu tô grandão. Você não me quis quando eu tava sem cordão. Parceiro que se for, eu vou orar para vocês. Os irmãos que tem agora, eu vou cantar para vocês. Sem mais, sem mais, sem mais, sem mais, sem mais. Bota o carro pra correr, senhor. Bota os placos pra girar, meu pai. Quando eu tava sem cordão, agora eu tô grandão, agora eu tô grandão. E você não me quis quando eu tava sem cordão, agora eu tô grandão, agora eu tô grandão. Sem cordão.